fazendo a minha poesia. Se faria harmonia, seria som pra maloqueiro underground da periferia. Quem diria que estaria aqui um dia fazendo a minha poesia? Se faria harmonia, seria som pra maloqueiro underground da periferia. Soy suburbano, latino-americano, causando distúrbio. O leite é quente e predomina na rima, no som que vem do subúrbio. Uberaba é a minha casa, com nova cara. Esses caras são os caras com a cara do brasa. Essa é só pros verdadeiros maloqueiros, vagabundos de classe. Moleques, brancos, blacks, pois pela obra se conhece. O obreiro, guerreiro, no beat da base. Vários parceiros são a escória da história do hip hop. Se ilude com a largura, mas por baixo usa o tip top. Boas palavras custam pouco e vale muito. Se adere um leque de sabedoria e intuito gratuito. Curto circuito, emblecauto, lusco, fusco da noite. Casa no cauto, chuto o balde, qual defraudo, defraudos. Desperdício de conselhos movediços. Pois isso não é chouriço pra levar pro serviço. É compromisso pros nossos conterrâneos. Minha parte se parte em partes, inverso que parte do crânio. 2013 anos, seja bem-vindo, vagabundo, ao meu mundo oriundo subterrâneo. Quem diria que estaria aqui um dia fazendo a minha poesia? Se faria harmonia, seria som pra maloqueiro underground da periferia. Quem diria que estaria aqui um dia fazendo a minha poesia? Se faria harmonia, seria som pra maloqueiro underground da periferia. Minhas rimas consistentes, meu flow curitibano, bem melhor que todos aqueles atos profanos. Meus planos mais insanos estão atrás daquela porta. Na verdade, meu irmão, na direção pouco importa. Eu hablo, tu hablas, se não hablas, então eu falo. Abstrato, on the mic, minha rima tá muito clara. E se o barato saiu caro, haha, eu tiro um sarro. Achado ou perdido, vendido pelo meu faro. Elementar, meu caro, sou o regente na metáfora. Os vagabundos e rimadores constituem uma nova safra. Uma nova etapa no beat, como convite pra ouvir. Direto de Curita City, se gostou, põe no repeat. O som que vem das streets, pela saco não dá palpite. É o seguinte, pra gente CW benção, pra outro CW beats. Quem diria que estaria aqui um dia fazendo a minha poesia? Se faria harmonia, seria som pra maloqueiro underground da periferia. Quem diria que estaria aqui um dia fazendo a minha poesia? Se faria harmonia, seria som pra maloqueiro underground da periferia. Quem diria de fato, CW benção no ato. Com mais satisfação na rima do que fartura no prato. Um bom extrato que não se compara à nossa alegria. Capricho na letra com péssima caligrafia. Mas é louvor e vem da alma e muito bem me cabe. Esse cargo não é fardo até 2000 e Deus que sabe. Vou juntar as frases emboladas nas tracks. Cada rima um sentimento eternizado nos hacks. Diferente da gravadora, mais conteúdo que rótulo alternativo. CW benção sem perder o foco. Pra ascensão nessa terra, pra ser luz neste mundo. Pra provar que o amor de Deus é cumprido grande e profundo. Sou mesmo quem cresceu e aprendeu com madeira, prego e martelo. Poderia vencer a cruz e oferecer um novo elo. Razão pro duelo e sua presença por perto. Quem diria o recado pra quem dizia que não daria certo. Quem diria que estaria aqui um dia fazendo a minha poesia? Se faria harmonia, seria som pra maloqueiro underground da periferia. Quem diria que estaria aqui um dia fazendo a minha poesia? Se faria harmonia, seria som pra maloqueiro underground da periferia. A rima não acaba, vem do sítio do Beraba. A rima não acaba, vem do sítio do Beraba. A rima não acaba, vem do sítio do Beraba. MC que se consagra, sobe os céus e desce as águas. A rima não acaba, vem do sítio do Beraba. A rima não acaba, vem do sítio do Beraba. A rima não acaba, vem do sítio do Beraba. MC que se consagra, sobe os céus e desce as águas.